muita energia positiva. Minha querida Vânia Rocha, Márcia Fátima, a todos vocês amigos de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu, ouvintes, aí da 90.9, todos os dias, às 21h30. Um abraço, Neymar Gonçalves, todos da equipe. Aí, galera do Bar Santo Reis, aí, todo mundo ouvindo o nosso programa. Também os amigos da mercearia do Coruja, todos ligados no mundo sertanejo. Minha querida Rosana em Nova Monte Verde, Mato Grosso, também não perde o programa. Muito obrigado. Minha querida Tânia Geliselli em Humaitá, a Celia, a Serenia, a André Lima, todos vocês amigos ouvintes da Rádio 104 FM, aí nosso amigo Antônio Januário, todos da equipe da 104 aí de Humaitá, Estadão do Amazonas, os amigos da Rádio Educadora FM em Novo Progresso no Pará, também exibindo o nosso programa. Um abraço ao Vanderlei Malte, todos da equipe, o Douglas Araújo, todos da equipe da Cidade FM em Castelo dos Sonhos, também no Estadão do Pará. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos de música. Quem vai cantar bonito hoje no quadro Ao Som da Viola? Leandro e Leonardo recordam Rumo à Goiânia. Agora no mundo sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. O carro está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tubiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Olhos relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Sônia Souza, de Conquista do Oeste, Mato Grosso. Um abraço, muito obrigado, Sônia. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? A minha querida Cleide Ramos, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. A Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, no Maranhão. A todos vocês, ouvintes da São Francisco FM. André Chaves, todos da equipe, muito obrigado, viu? Pelo carinho de vocês. Vou mandar mais alô aqui. Deixa eu ver aqui, minha querida Fernanda, em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais. Ele é ouvinte da Tribuna FM. Um abraço, Fábio Vieira, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? A Anisete Tavares, a Suzy Maciel, a Eli Moreira, todos vocês amigos aí de São Paulo, capital, onde nós temos a rádio clipe.net web, né? Exibindo o nosso programa. Um abraço, Dudamel, todos da equipe, muito obrigado. Um abraço, cantor Paulo Terra, aí de São Paulo também, fazendo sucesso Brasil inteiro aqui no nosso Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês amigos aí da Rádio Piseiro Sertanejo em Salto Grande, exibindo o nosso programa Adilson do Vale, programa sucesso todos os dias. Um abraço, muito obrigado Adilson Tavares, aí da Piseiro Sertanejo. Vamos para Caçapava, meu amigo Adilson do Vale, todos da cultura sertaneja também, exibindo o nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Galera FM, em Cananeia, no interior de São Paulo, né? Muito obrigado a todos vocês aí da Rádio Galera FM, o Leonardo, todos da equipe, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Quem canta bonito agora? Valonir Fernandes. Aqui, peça uma bebida e vamos conversar. Sei que estou lhe devendo o que está acontecendo. Eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino. Sei que vai me escutar, amigo, meu irmão. Escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Tudo bem, só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, é porque nada, nada, nada mais restou do nosso amor. Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso lhe digo, fique com ela, dê o seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão. Não tenha medo, já não há nenhum segredo, siga o seu coração. Fique com ela, dê o seu amor pra ela, meu amigo, meu irmão. Não tenha medo, já não há nenhum segredo, siga o seu coração. Fernandes. maravilha, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço aos amigos do fã-clube do programa O Amor Está No Ar, em Santarém, no Pará, exibindo o nosso programa, ouvindo o nosso programa aí pela Rádio Ponta Negra. Muito obrigado a todos da equipe, viu? Meu amigo Altamir, em Marcilândia, Mato Grosso, também não perde o nosso Mundo Sertanejo. Meu amigo Alberto Souza, em Viana, Espírito Santo, também não perde o nosso programa. Um abraço a todos aí da Rádio Sim AM de Guarapari, a audiência fantástica, né? Muito obrigado. Meu amigo Luiz Fernando, em Irunã, em Irunhã, no Paraguai, os amigos da Rádio Iruna FM, exibindo também o nosso programa. Minha querida Camila Oliveira e todos da equipe da Rádio Local FM, em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, exibindo o nosso programa. Meu amigo Zé dos Passos e a dona Conceição, todos da equipe aí de São Francisco, Minas Gerais, os amigos da Beira Rio FM, todos os nossos ouvintes, muito obrigado. Lindolfo Lopes, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Jorge e Matheus cantam A Hora É Agora. Oh, oh, oh.

trabalha aí em Simolândia, também ligado no nosso programa aí pela Líder FM. Valeu, Gilmar Souza, cabra danado. Minha querida Elaine Gomes, em Santa Rita do Intuito, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Ela pede para mandar alô para sua mamãe, a dona Elza Maria, e a sua tia, Eucilene Costa, né? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Meu amigo Matheus Freitas, em Fortaleza de Minas. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes da Rádio Difusora FM em Fortaleza de Minas, Estadão de Minas Gerais, né? Quem canta bonito agora, Ricardo e Ronael, Deixa Rolar. Um abraço ao Wismar Martins, que é pai da dupla, estiveram com a gente aqui semana passada, audiência fantástica, o programa foi simplesmente sucesso. E eles cantam para vocês agora, Deixa Rolar, este grande sucesso da dupla, Ricardo e Ronael de Unaí, pro Brasil inteiro. Chegou a hora de desabafar. Tenho um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Oh, oh, agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Com vocês, Pedro Paulo e Matheus. Aô, o Beto, tem que deixar rolar, né, Matheus? É isso aí, Pedro Paulo. Chegou a hora de desabafar. E um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer. E por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Oh, agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Vamos lá, Ricardo Rolaio, com vocês agora, hein? Vamos misturar tudo aqui? Segura assim. Agora é tarde, agora é tarde, agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Pedro Paulo e Matheus, Ricardo e Ronael. Muito bem, muito bem. Um abraço, meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava. Caçapava, Estadão de São Paulo. Os amigos da Rádio Cultura Sertaneja exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Os amigos da Rádio VG FM, Aldinei Pereira, todos vocês aí, amigos de Vargem Grande do Rio Pardo. Aliás, o Aldinei Pereira me disse que a VG FM brevemente estará aí transmitindo o programa com abrangência fantástica em 11 municípios do Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado, Aldinei Pereira, pela parceria de sucesso, viu? Toda a equipe da VG FM, o nosso abraço carinhoso. Vou cantar para vocês agora um dos grandes sucessos da minha carreira. Canta Diego Valadares, Tô Nessa! Sexta-feira, sabadão, platinha na mão, tô nessa. Muita gente bonita,

eternidade. É um tiro na saudade. Nosso amor não vai ter mais fim. O nosso amor. Muito bem, cantou pra vocês meu amigo Lindomar Rodrigues, de Botucatu, São Paulo, pro Brasil inteiro, minha querida Cicinha, em Campos Sales, no Ceará. Ela disse que não perde o programa, sempre interagindo comigo no Facebook. Cicinha, um beijo pra você e todos os nossos amigos aí de Campos Sales, no Ceará. A Valdirene Rodrigues, de Santo Luzido Paruá, aí do bairro Monte Dourado também, ouvinte do nosso programa. Meu amigo Raimundo José, em Coelho Neto, os amigos da Rádio 100,9, exibindo o Mundo Sertanejo. A Maria Alves dos Reis, a Maria Alves de Oliveira, em Sampaio, Tocantins, onde nós temos a Rádio Natureza FM. Um abraço, José de Mar, todos da equipe, todos os nossos ouvintes maravilhosos, né? Aí de Sampaio, Tocantins. Muito obrigado pelo carinho. O Edivan Pereira, também aí de Sampaio, não perde o nosso programa. Muito obrigado, viu? Um abraço aí, meu amigo Ivan, o Dorcelino, todos vocês aí da Serra Dourada, em Trombas, em Goiás, exibindo o nosso programa. Aliás, o Ivan também faz programa na Tropical FM de Porangatu, Goiás, e toca tocando a minha nova música na programação, né? Muito obrigado, Ivan, Dorcelino, todos da equipe. Vamos ficando por aqui. Mundo Sertanejo volta semana que vem, segunda-feira, com mais um sucesso do seu rádio, viu? Muito obrigado a todos vocês que durante toda a semana nos deram a honra da audiência. Muito obrigado pelo carinho, tá? Fiquem com Deus, bom finalzão de semana para todo mundo. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, tá bom? Deus é maravilhoso, Deus no coração de todo mundo. Tchau, Brasil! E quem encerra o programa cantando bonito, chamando todo mundo para dançar? Gustavo Lima com a sua Gatinha Assanhada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão. Tá? E bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo. Eu quero mexer, eu quero mexer. Aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.